O que me importa é saber que ela tem uma segunda intenção. Eu vejo no seu olhar. Eu não me importo de levar suas toalhas. Se você ficar molhado, eu tô aqui pra enxugar. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Ouvindo o som, tomando sol, eu molhado, eu tô aqui pra enxugar. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Do que ela gosta, eu tenho até demais. Ouvindo o som, olhando o mar, com água na boca, esperando ela passar. Tô feliz porque ela veio, se ela veio, ela me trouxe. Eu também tenho o que ela quer, tá ligado, moleto? Me tira do sufoco desse mundo que é louco. Só ouvi muito de você, pra mim é bom. Me tira do sufoco desse mundo que é louco. Só ouvi muito de você, pra mim é bom.